Pink na área. Essa é pra aquelas mulheres que são verdadeiras obras de arte. Será que foi um sonho ou foi verdade? Chapei, fui na viagem, por a realidade. A mina zica que eu sempre quis. Ela toda princesa e eu cheio de cicatriz. Seu corpo foi moldado, feito pro meu. Encaixe perfeito, feito por Deus. Seu beijo não é real, é tipo Hollywood. A Bela e a Fera, Bonnie Clyde ou Robin. Ela é um arte visual, cê quer ver, ela é sensual. Pode crer, ela é angelical. Cê quer ter, ela é sensacional. Você vai se perder. Ela é um arte visual, cê quer ver, ela é sensual. Pode crer, ela é angelical. Cê quer ter, ela é sensacional. Você vai se perder. Não foi primeira vez, foi diferente. Algo novo e intenso envolveu a gente. A cumplicidade, a energia. Dois corpos atraídos pela mesma sintonia. Feromônio nos aquece, beijo o corpo colado. Entre suas curvas e a fumaça, vejo o corpo arrepiado. Sinto seu desejo através do olhar. Uma forte sintonia que não dá pra acreditar. Rosto angelical, corpo sensual. Gata sensacional, te pego vira um animal. Ela é um arte visual, cê quer ver, ela é sensual. Pode crer, ela é angelical. Cê quer ter, ela é sensacional. Você vai se perder. Ela é um arte visual, cê quer ver, ela é sensual. Pode crer, ela é angelical. Cê quer ter, ela é sensacional. Você vai se perder. Momento único, momento especial. Com direito a monumento, feriado nacional. Se o mundo acabasse, nem percebesse. Dois corpos em transe, é pura energia. Na força do abraço faz meu corpo ferver. Você me aperta forte e eu te faço tremer. Seu jeito me atrai, me faz te querer. Mais um dia amanhecendo, eu devorando você. Ela é um arte visual, cê quer ver, ela é sensual. Pode crer, ela é angelical. Cê quer ter, ela é sensacional. Você vai se perder. Ela é um arte visual, cê quer ver, ela é sensual. Pode crer, ela é angelical. Cê quer ter, ela é sensacional. Você vai se perder.